4447, tá com 46 a bordo. 3 horas e 15 da Flamengo, alternando Salvador, Alto Táxi. Meia 3 e 15, Salvador, copiado. Azul 4447, tem táxi aprovado via Indy Alpha, tem o ponto espera pista no 0, ajuste 1015. Chame pronto para o decolagem no ponto espera da 10, senhor. Entendi, táxi via Indy e Alpha, ponto espera da hora, ponto 0, Azul 4447. Rio Azul 4447, ponte espera no 0, tá pronto. Azul 4447, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0. Vento calmo, ajuste 1015. No 0 no 5, a linha decola no 0, 4447, Azul. A linha decola para o 4447? Afirma, senhor. Vento calmo, ajuste 1015, linha decola 4447. Sim, a linha decola 0447. Degolado 06, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, controle Salvador, 447, boa noite. Bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4447, decolado 10, passa 1.700 pés. Suba ao nível 160, voe para o de Coral 4447. Boa Coral, subindo 160, 4447. Oscar. Isso que é Juliette Oscar, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de feedback remoto da posição de número 7 aqui do Pai 3 para a posição 5 do Pai 1. Juliette Oscar, autorizado reboque a princípio do pátio 3 até o portão 5 do pátio principal, mantendo escuta constante a pátio ao término, whisky Juliette Oscar. Afirmativa do pátio 3. Obrigado, Oscar. Obrigado, meu dia. Localizador, o Oscar Golfinho aqui. Chame torre 1 no 8 decimal 612. 118 612. Uma boa noite, bom dia. Boa noite. Oi, Salvador, bom dia. Papa Romeo, Charlie Fox, Julia. Foxtrot Juliette, a informação em curso é a Delta, prossiga. Solicitou 085, Serra Bravo 7 Delta, está pronto para qual acionamento no pátio 3. Muito bem, o acionamento autorizado no pátio 3, aguarde cópia, tem o 085 aprovado, Charlie Foxtrot Juliette, a cópia é aproximadamente 2 minutos. Você vai acionar quando pronto para cópia, quando encontrar o táxi, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Oscar Golfianchi, Ruiega. Papa Tango Oscar Golfianchi, bom dia, tráfego avistado, ajuste 1-0, 1-5. Confirme o senhor intenções de pouso, pista 1-0 ou pista 1-7. Caso autorizado, apresente uma base pela direita para a 1-7. Oscar Golf Uniforme, correção Oscar Golf Yankee. Sonograma modificado aos 1-5, autorizado curvar à esquerda. Ingresse na base para a direita, pista 1-7. Chame final para autorização de pouso. Oscar Golf Yankee, ajuste no 0-5, vento 290 graus, 029. Reportará na base pela direita, 1-7, Oscar Golf Yankee. Vado Charlie Foxtrot Juliette, confirme, decola da pista no zero ou a partir da interjeção Delta, senhor? Partir da Delta, autorizado. Gente, autorizado, táxi até a interjeção Delta, agora ajuste no 0-1-6, correção, 1-0-5, agora ajuste, chame no ponto de espera da Delta, aguarda no copo, senhor. Vai iniciar o táxi até o ponto de espera da Delta, lá no ponto da base para final da 1-7, o Papa Tango Oscar Golfinho aqui. Oscar Golfinho que tem pouso autorizado na pista 1-7, vento de 290 graus com 029. Liga o pouso na 1-7, Oscar Golfinho aqui. Azul 4447, serviço radar encerrado já próximo a Coral. Desça para uma centena e chame Léo 120 décima 1. Victor Golf Yankee no solo Zulu 9, confirme o pátio que se destina. No pátio da Hangar Battle, senhor. Seja o pátio da Battle, autorizado backtrack, estamos livrando o pátio da Battle, Oscar Golf Yankee. Reportará a livrando no Hangar. Ô Yankee, um abraço, senhor. Charlie Foxtrot, Juliette, pronto para copy? Está pronto, Juliette. Charlie Fox, Juliette, autorizado para Serra Bravo, Juliette Delta, 085 direto. Decola da pista no zero, primeira curva à direita no corredor Axé. No corredor Axé, restrito ali o pés até o farol da barra, até a liberação do controle na frequência 120, decimal 8. Aciona 5036, Charlie Fox, Juliette. Autorizado 085, conforme, decola da 10 com curva direita, corredor Axé, está mil pés. 08, controle de saída. 03, pronto, código, está próximo ao ponto para dar delta control. Protegimento correto, Charlie Fox Trotilete, autorizado a alinhar e decolar da pistão 0. Vento calmo, ajuste 1015. A gente está 1015 para alinhar e decolar a partida delta, que é possível. Copiado Oscar Golf Yankee, estacionar a frequência livre, senhor. O meu Charlie Foxtrot Juliette decolado aos 2-2, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado e bom trabalho aí, Juliette. Controle Salvador, muito bom dia, vou para o meu Charlie Fox Juliette. Bom dia, Charlie Fox Juliette, suba 085 direto. 085 direto, Charlie Fox Juliette. Entendeu que pode curvar à direita e aprovar